Ficheiro 41, página 227. A Crescida e o Pólux fizeram-nos as camas, prepararam-nos a comida e os medicamentos, e agora perguntam-me o que quero fazer quanto a montar uma vigia. Olho para o rosto pálido do Gale, para as algemas do Pita. O Pólux não dorme há dias, e eu e a Crescida só dormitamos durante algumas horas. Se um pelotão de soldados da paz entrasse por aquela porta, estaríamos encurralados como ratos. Estamos completamente à mercê de uma mulher tigre decrépita, com o que eu só posso esperar seja uma paixão avassaladora pela morte do Snow. Sinceramente, não acho que valha a pena montar guarda. Vamos só tentar dormir um pouco, respondo. Eles acenam com a cabeça entorpecidos. E aconchegamo-nos todos nas nossas peles. O fogo dentro de mim extinguiu-se, e com ele as minhas forças. Entrego-me às peles macias e bafiantas e ao esquecimento. Lembro-me apenas de um sonho, uma viagem longa e enfadonha para tentar chegar ao Distrito 12. A casa que procuro está intacta, as pessoas vivas. A Effie Trinket chamando a atenção com a sua peruca cor-de-rosa vivo e fato feito por medida, viaja comigo. Estou constantemente a tentar livrar-me da sua presença, mas ela reaparece inexplicavelmente ao meu lado, afirmando que, como minha acompanhante, é responsável pelo cumprimento do meu horário. Só que o horário está sempre a mudar por causa da falta de um carimbo de algum funcionário. Ou porque a EF parte um dos seus saltos altos. Acampamos durante dias num banco de uma estação cinzenta no Distrito 7, esperando um comboio que nunca chega. Quando acordo, sinto-me ainda mais esgotada com isto do que com as minhas habituais incursões noturnas no sangue e no terror. A Crescida, a única pessoa acordada, informa-me que é quase de noite. Como uma lata de guisado de carne e bebo muita água. Depois encosto-me à parede da cave, revendo os acontecimentos do último dia, seguindo morte após morte, contando-as pelos dedos. Um, dois, o Mitchell e o Boggs apanhados no quarteirão. Três, o Messala derretido pelo casulo. Quatro, cinco, a Leg um e a Jackson. Sacrificando-se no triturador de carne. 6, 7, 8. O Castor, o Holmes e o Finnick, decapitados pelos lagartos com cheiro a rosa. 8 mortos em 24 horas. Eu sei que isso aconteceu, mas não parece verdade. O Castor está com certeza a dormir debaixo daquele monte de peles. O Finnick descerá por aquelas escadas a qualquer instante. O Boggs explicar-me-á o seu plano para a nossa fuga. Acreditar que eles estão mortos é aceitar que os matei. Pronto, talvez não o Mitchell e o Boggs. Estes morreram numa missão verdadeira. Mas os outros perderam a vida a defender-me numa missão que eu inventei. O meu plano. Para assassinar o presidente Snow, parece tão estúpido agora. Tão estúpido agora que estou a tremer aqui nesta cave, contabilizando as nossas perdas, brincando com as borlas das botas de cano alto prateadas que roubei da casa da mulher. Ah, sim, tinha-me esquecido disso. Também a matei. Agora também ando a matar cidadãos desarmados. Acho que chegou o momento de me entregar. Quando toda a gente finalmente acorda, faço a minha confissão. Admito que menti sobre a missão, que coloquei toda a gente em perigo com a minha busca de vingança. Segue-se um longo silêncio. O Gale é o primeiro a falar. Katniss, todos sabíamos que estavas a mentir sobre a coin de mandar matar o Snow. Tu talvez soubesses, mas os soldados do 13 não sabiam, replico. Achas mesmo que a Jackson acreditou que tinhas ordens da Coin? Pergunta a Crescida. Claro que não. mas ela confiava no Boggs e ele, obviamente, queria que tu continuasses. Nunca disse ao Boggs o que tencionava fazer, insisto. Disseste a toda a gente no comando, exclama o Gale. Foi uma das condições para seres o mimogaio. Eu mato o Snow. As duas coisas não me parecem estar ligadas. Negociar com a Coyne o privilégio de matar o Snow depois da guerra e este voo não autorizado pelo Capitólio, mas não desta maneira, explico. Tem sido um desastre total. Creio que seria considerada uma missão muito bem sucedida, afirma o Gale. Penetramos no campo do inimigo, mostrando que as defesas do Capitólio podem ser quebradas. Conseguimos que imagens dos nossos movimentos fossem transmitidas em todas as notícias do Capitólio. Lançámos a cidade inteira no caos, com toda a gente à nossa procura. Acredita, o Plutarch deve estar radiante, acrescenta a Crescida. Porque o Plutarch não se importa com as pessoas que morrem, afirmo, desde que os seus jogos sejam um êxito. A Crescida e o Gale insistem em tentar convencer-me. O Pollux acena com a cabeça em sinal de concordância. Só o Pita não oferece a sua opinião. Que achas, Pita? Pergunto-lhe por fim. Eu acho que continuas a não fazer ideia do efeito que provocas. Ele faz deslizar as algemas pelo suporte acima e consegue sentar-se. Nenhuma das pessoas que perdemos era idiota. Sabiam o que estavam a fazer. Seguiram-te porque acreditavam que tu podias realmente matar o Snow. Não sei porque é que ele consegue convencer-me quando mais ninguém consegue. Mas se ele tiver razão, e eu acho que tem, a minha dívida para com os outros só poderá ser paga de uma maneira. Tiro o mapa de papel de um bolso no uniforme e estendo no chão com uma nova determinação. Onde estamos, Crescida? A loja da Tigres fica a 5 quarteirões do círculo da cidade e da mansão do Snow. Poderemos lá chegar facilmente a pé, atravessando uma zona em que os casulos estão desativados por causa da segurança dos residentes. Temos disfarces que talvez com alguns embelezamentos do lote de peles da Tigres nos ajudariam a fazer o percurso em segurança. Mas e depois? A mansão deve estar fortemente guardada, sob vigilância permanente de câmaras e rodeada de casulos que podem ser ativados a qualquer instante. Do que precisamos é de trazê-lo para fora, diz-me o Gale. Então, um de nós podia abatê-lo. Ele ainda costuma aparecer em público? Pergunta o Pita. Penso que não, responde a Crescida. Pelo menos em todos os discursos recentes que vi, ele estava na mansão, mesmo antes de os rebeldes chegarem. Imagino que se tenha tornado mais cauteloso depois de o Finnick revelar os seus crimes. É verdade, não são só as Tigres do Capitólio que odeiam o Snow agora, mas toda uma rede de pessoas que sabe o que ele fez a amigos e familiares. Teria de ser algo quase miraculoso para o fazer sair. Algo como... Aposto que ele saía por mim, evento, se eu fosse capturada. Ele iria querer mostrar-me o mais possível. Iria querer que a minha execução fosse à sua porta. Deixo os outros pensar nisso. Então, o Gale podia alvejá-lo do meio do público. Não. O Pita abana a cabeça. Há demasiados fios alternativos nesse plano. O Snow pode decidir manter-te viva e torturar-te para obter informações. Ou mandar executar-te em público, sem a sua presença. Ou matar-te dentro da mansão e exibir o teu corpo depois. Gale? Pergunto. Parece-me uma solução demasiado drástica para adotar de imediato, conclui ele. Talvez se tudo o resto falhar. Vamos continuar a pensar noutras alternativas. No silêncio que se segue, ouvimos os passos suaves da Tigris em cima. Deve estar na hora do fecho. Ela está a encerrar a loja, talvez baixando os estores. Minutos depois, a portinhola, ao cimo das escadas, abre-se. Subam, diz uma voz rouca. Tenho alguma comida para vocês. É a primeira vez que ela fala, desde que chegamos. Não sei se é natural ou de anos de prática, mas há qualquer coisa no seu jeito de falar que faz lembrar o ronronar de um gato. Quando subimos as escadas, a crescida pergunta: entraste em contacto com o Plutarque, Tigres? Impossível. A Tigres encolhe os ombros. Mas ele perceberá que vocês estão em local seguro. Não se preocupem. Preocupar? Sinto-me imensamente aliviada com a notícia de que não receberei, nem terei de ignorar, ordens diretas do 13. Nem terei de inventar uma defesa credível para as decisões que tomei nos últimos 2 dias. Na loja, em cima do balcão, estão alguns bocados secos de pão, uma fatia de queijo com bolor e meio frasco de mostarda. Faz-me lembrar que nem toda a gente no Capitólio anda de barriga cheia hoje em dia. Sinto-me na obrigação de informar a Tigres dos víveres que ainda temos connosco, mas ela rejeita as minhas objeções com um aceno de mão. Eu não como quase nada, acrescenta, e quando como é só carne crua. Isto parece-me típico demais para ser verdade, mas não o contesto. Raspo apenas o bolor do queijo e divido a comida entre nós. Enquanto comemos, vemos o último noticiário do Capitólio. O governo já sabe que os rebeldes sobreviventes são apenas 5. São oferecidos prémios enormes por informações que podem conduzir à nossa captura. Fazem ainda notar que somos muito perigosos. Mostram nós, os 5, numa troca de tiros com os soldados da paz, mas não os mutes a arrancar-lhes as cabeças. Depois fazem uma homenagem dramática à mulher que matei no local onde a deixamos e com a minha flecha ainda espetada no seu coração. Alguém lhe retocou a maquilhagem para as câmaras. O Bitty deixa passar a emissão do Capitólio sem interrupções. Os rebeldes fizeram alguma declaração hoje? Pergunto à Tigres. Ela abana a cabeça. Duvido que a Coin saiba o que fazer comigo, agora que ainda estou viva. A Tigres solta um riso gutural. Ninguém sabe o que fazer contigo, miúda. Depois obriga-me a levar um par de perneiras de pele, apesar de eu não poder pagar. É uma daquelas ofertas que temos simplesmente de aceitar. E afinal, sempre faz frio naquela cave. Depois de jantar, novamente no abrigo, continuamos a dar voltas à cabeça para arranjar um plano. Não surge qualquer ideia aceitável, mas decidimos que já não podemos sair todos ao mesmo tempo e que devíamos tentar infiltrar-nos na mansão do presidente antes de eu me oferecer como isca. Concordo com esse segundo ponto, para evitar mais discussões. Se decidir entregar-me, não precisarei do consentimento nem da participação de ninguém. Mudamos as ligaduras, algemamos de novo o Pita ao seu suporte e deitamos-nos para dormir. Algumas horas mais tarde volto a acordar e ouço uma conversa murmurada. O Pita e o Gale. Não consigo evitar escutá-los às escondidas. Obrigado pela água, diz o Pita. De nada, responde o Gale. Eu acordo umas 10 vezes por noite, de qualquer maneira. Para ver se a Katniss ainda está connosco? Pergunta o Pita. Qualquer coisa assim, confessa o Gale. Segue-se uma longa pausa, antes de o Pita voltar a falar. Teve piada o que disse a Tigris, sobre ninguém saber o que fazer com ela. Bem, nós nunca soubemos, afirma o Gale. Riem-se os dois. É tão estranho ouvi-los falar daquela maneira, quase como amigos, o que não é o caso, nunca foram, se bem que não sejam propriamente inimigos. Ela ama-te, sabias? Continuou a Pita. Ela quase me confessou, depois de ser chicoteado. Não acredites nisso, responde o Gale. A maneira como ela te beijou no quarteirão? Bem, ela nunca me beijou assim. Isso fazia apenas parte do espetáculo, assegura-lhe o Pita. Embora haja uma ponta de dúvida na sua voz. Não. Tu conquistaste-a. Desististe de tudo por ela. Talvez essa seja a única maneira de a convencer de que a amamos. Segue-se uma longa pausa. Devia ter-me oferecido para te substituir nos primeiros jogos, para a proteger. Não podias, garanto o Pita. Ela nunca te teria perdoado. Tinhas de tomar conta da família dela. Elas são mais importantes para a Katniss do que a própria vida. Isso não será um problema durante muito mais tempo. Penso que é pouco provável que estejamos todos vivos quando a guerra acabar. E se estivermos, julgo que o problema seja da Katniss. Quem escolher? O Gale boceja. Devíamos dormir um pouco. Pois, ouço as algemas do Pita descer pelo suporte quando ele se deita. Como será que ela vai escolher? Ah, isso sei. Mal consigo ouvir as últimas palavras do Gale através da camada de peles. A Katniss vai escolher a pessoa sem a qual não consegue sobreviver.